las nalgas de mandarín. Vocês são super-heróis. São super-heróis que... pá, a malta, tipo, sei lá, super-homem. Assim, um super-herói daqueles. Devia ter a super-pila? Nunca fizeram? Não, não, não. Estamos a falar de PG-13. Ah, tá bem. São um super-herói que salva coisas. Bons e maus, sabes? Não há aqui níveis de cinzento. Bons e maus. Tu estás prestes a salvar uma cidade portuguesa, sei lá, Guarda, Viseu, com 30 mil... tem 30 mil habitantes. Pá, mas é uma cidade onde tu não conheces absolutamente ninguém. Não conheces, pá. Pronto, vais salvar aquela gente porque és um super-herói e é a tua função. Acontece que... pá, há um vilão que manda um míssil, uma cena nuclear terrível, e está prestes a obliterar completamente aquela cidade do mapa. Pais, mães, crianças, cães, gatos, famílias, pá, tudo. Para aquela malta toda que tem vidas. Pronto, gente boa. Pá, o míssil é enviado e tu, como super-herói que és, consegues deter o míssil com a tua mão. Estás a ver tipo super-homem 4 ou 3, assim com a mão, apanhas um míssil e tens 10 canais de televisão a filmar-te em simultâneo, a seres o maior herói de todos os tempos, a segurares um míssil e a evitares aquela desgraça toda. Não, deixa-me só ir buscar um cafezinho que já sou com sono. Claro. No momento em que tu estás para empurrar um míssil para trás, opa, já andas há mais 24 horas a combater os vilões, rasga-se o fato atrás. Rasga-se o fato e fica só com uma tanguinha de leopardo à mostra. Pá, e atenção que está toda a gente a ver. O mundo inteiro está a ver a tua tanguinha de leopardo. Pá, e pior ainda, de repente, quando tu empurras o míssil para trás para deter o crime, pá, borras-te todo. Mas atenção que estão 10 câmaras a transmitir esta merda em direto para o mundo inteiro. Pá, e o que é que acontece? No dia a seguir, as câmaras acabam por não filmar nada, só filmam a tua borracha, ninguém filma a tua salvagem, absolutamente nada. Tu passas a ser conhecido como Super Borra Merdas. Vais para onde quer que vais, és o Super Borra Merdas. Pá, só que ninguém percebeu que tu tinhas salvo aquela gente toda, porque foi tanto um entusiasmo com o gajo a borrar-se todo, tu eras o Super Borra Merdas e ninguém sequer te dava valor. No entanto, tu salvaste 30 mil pessoas. Certo. E a alternativa? A alternativa é tu carregares num botão, na cena mágica que tu tinhas, andavas 24 horas para trás, onde ficavas sentado no teu sofá a ver aquela merda na televisão e a ver a cidade toda para o caralho num cogumelo nuclear. Pá, e de pronto tu dizias que chatice, pá, ias ao Facebook, mudavas a bandeira, metias a bandeira da guarda no teu perfil. E pá, coitadas daquelas 30 mil pessoas, cães, gatos, senhores. Pá, foda-se, mas ao menos a mim ninguém me viu a borrar em direto na televisão. Pá, pronto, permanecias incógnito e eras um gajo perfeitamente normal. Só que pronto, a cidade tinha ido com o caralho. Epá, pronto, eu posso começar o Miguel. Se quiser mais detalhes, se quiser não, mais detalhes. Tá, se calhar sou uma absurda. O Falcão da Milenar eu ainda consegui, agora o Super Borra Merdas não. Eu ficava sentadinho, queria lá saber. Epá, Super Borra Merdas não. Mas havia a justificação depois para um gajo não ter feito nada? Essa parte não apanhei. Não, tu viajavas para trás no tempo. Sim, mas depois como é que justificavas perante a malta? Né? Tu eras um super-herói conhecido. Eu nem sabia. Não? Não, eu nem sabia. Eras tipo o Clark Kent. Ah, ok. Ninguém sabia. Tu estavas em casa e já não ias, ninguém sabia. Só diziam, okay. Pá, que o super-herói não apareceu. E tu dizias, quebrão. Eu mantenho a segunda, cara. Se for da guarda? Não, ou Viseu? Eu não queria saber da guarda do Viseu. A bandeira da guarda no Facebook. É pá, eu tinha que salvar as pessoas, se calhar, e borrar-me todo. Não conseguia viver com essa. Mas a questão é que tu ias sempre saber, meu. Era lixado, ias saber que foste tu que evitaste essa merda e que não as salvaste por causa da vergonha do... De borrar toda, era mau, meu. Não sei. Eras a única pessoa do mundo, atenção. Eu sei, tinha que viver comigo próprio. Mas se eras um super-herói, qual é o problema? Também ninguém se metia contigo, ninguém tinha paciência. Se alguém se metesse, a partir daí cagavas na cena de super-herói. Tu, nesse dia em que tu te borravas em direto na televisão, tu percebias, pá, para que é que eu ando a fazer esta merda? Percebes? Quer dizer, o pessoal que eu salvei está-se a rir ali embaixo, caramba. Se não tivesse sido, eu tava, tinha morrido, estão-se a rir. Está-me a cagar para o pessoal da guarda. Aliás, o pessoal da guarda e de Viseu, se quiser, tire-nos todos o like do Facebook. Estão-me a cagar para os gajos. Epá, não, eu acho que mantinha a primeira. Tá bem, super borra merda. Super borra merda. É que ninguém sabia, é que ninguém percebia muito bem. Porque com a cena toda de toda a gente a filmar o cu, ninguém filmava o míssil. Então ninguém percebia que era uma cena rápida, não é? Uma, sabes como é que é? CGI. Então, mas depois no outro cenário morria toda a gente. Pá, mas que se foda, Miguel, ninguém sabia que tinhas. Já viste o que é? Isso estava quase um filme do John Waters, que o gajo aborre-se todo enquanto salva o míssil. É pá, tem que ficar com o primeiro, não consigo. Senão já nem hoje dormia bem, cara. Dissesse essa merda. Está-se bem, ou borras? Pronto, a partir de agora acho que chama tudo borras. Ninguém vai e saber. E tu, Pedro? Amigo. Vais para a segunda também? Pá. Pá, Viseu. Eu Viseu tenho pessoas. Mas, por exemplo, Viana do Castelo. Sei lá. Bragança. Tinha só uma gaja, mas não gosto muito dela. Pá, Viseu e Guarda, se calhar atravessava-me, mas agora outras cidades. Olha, Lisboa, chama Deus, está bem. Por falar não nessa merda, um gajo borrar tipo lá em cima no céu. Vocês viram o filme do John Waters, que era com o Johnny Knoxville, que era o A Dirty Shame? Sim, com o David Hasselhoff foi cagar no avião. Foi, e depois aquela merda cai. Qual é esse? Bem, um filme do cara. Não sei se é cagar sem mijar. Acho que o gajo mijou e depois aquilo sai tipo uma seta de mijo congelado. Não, é um cagalhão congelado. Pai, é um cagalhão. Já não, eu sei que era assim uma cena dessas. Como é que se chama? Cai numa. Dirty Shame. Dirty Shame. Essa um merda. Cagalhão cai em cima de uma casa. Desfaz a casa toda. Cada merda. E depois a gaja com a indemnização mete umas mamas até o cagalhão. E lembro-me que fui ver isso ao cinema, já não sei onde. Epá, e o filme começou, tinha para aí 30 pessoas. Nunca vi. E nós acabamos 5 lá dentro. O pessoal, 10 minutos, saiu de 5. 20 minutos já tinham saído quase da sala. Porque era só cenas dessas completamente. Eu sou super fã de John Waters. Epá, eu acho que o gajo exagera um bocado. É espetacular. Epá, é um gajo que está-se a cagar. Tipo, está-se a cagar. Sim, completamente. O gajo está-se completamente a cagar. Pá, olha, mas em relação a super-heróis. Vocês gostam? Ainda seguem ou já desistiram? Epá, eu estou naquela fase de passar para o outro lado. Ou seja, tenho vindo... As primeiras coisas que apareceram da Marvel e não sei o quê, e os primeiros X-Men ainda suportava, ainda achava alguma piada. Agora acho que aquilo está a ficar difícil de acompanhar, porque realmente, pá, aquilo é tudo igual. Aquilo é uma máquina de fazer bolos e aquilo já não se distingue nada. Porque eras, se calhar, mais novo. É? Eras mais novo, se calhar. Ah, se calhar, sim. É, quer dizer, não sei se é por ser mais novo. Cara. Eu concordo com o Miguel. Eu também já não papo nada do que seja Marvels e... Por acaso, olha, houve agora a Jessica Jones, a série, que até vi 2 ou 3 episódios, mas também fartei. Mas, por exemplo, os Vingadores, o 2, etc. Eu já não vi nada disso, pá, porque é o que o Miguel está a dizer. É que ele tornou-se uma máquina de fazer bolos que é a mesma forma, pumba, fazer dinheiro, e perdeu-se a originalidade. Por exemplo, para mim, o que é os últimos grandes filmes de super-heróis? É pá, o Watchmen foi o quê? Há 5 ou 6 anos atrás, e era uma coisa diferente, quebrava ali, estava-se a borrifar para estas regras. Se calhar mais recente, tivemos aí o Guardians of the Galaxy, pronto, também tinha ali um espiritinho diferente. Também achei piada, sim. Pronto, tinha ali um toquezinho de piada. Agora, é pá, o resto é tudo igual, cara. Tudo o que é estes Iron Mans e X-Men e estas porras dos Vingadores. É tudo um bocado plastificado. Sabes que eu este fim de semana vi o Avengers 2 por causa do meu puto. Agora que eu decidi sair, o gajo entrou. Pá, mas já tinhas visto ou não? Já. Ah, já. Okay. Pá, mas o gajo pediu-me porque ele tem 7 anos e está a começar a ler as legendas, filmes com legendas. Pronto, e pediu-me para ver. E o gajo, pela primeira vez, viu um filme deste princípio ao fim completamente legendado. Uhum. Opa, aquela cena inicial, lembram-se aquela do gelo, que os gajos todos assim em câmera lenta, tipo o Playboy, cena de peidas no ar, e opa, essa cena é horrível. Aquela merda é tão plastificada que parece-te um jogo de computador. É muito mau, é? Quando aparece aquela merda todos, no cinema passa. Passa, porque aquilo é feito, pá, não sei, barulho das luzes. Mas no ecrã de televisão, epá, que bela merda. Não, e pá, é que nem sequer te consegues abstrair da cena. E esse é outro problema, é que os filmes agora apostam fortemente nos efeitos especiais, mas mesmo faz parte completamente da narrativa, é ter aquelas cenas que é 10 minutos seguidas de CGI com um gajo perto-se ali, às vezes, por exemplo, os Transformers, eu lembro que o segundo, o terceiro, epa, eu, havia alturas que eu não percebia nada, já não percebia que era bom, que era mau, porque aquilo era uma confusão visual. E as cenas de ação são tão rápidas. É, tudo muito rápido. Não percebes nada, é uma cena, gajo a cair, a rebolar, explosões, tu perdes, e depois a questão toda é que chegas a uma altura em que tu ficas, perdes a sensibilidade para aquela merda. É, isso mesmo. E dá-te uma soneira que já não queres saber. E foca um grande trunfo das histórias e dos filmes nas cenas. Quer dizer, para eles o grande momento é fazer quase aquela antecipação toda daquele momento que vai haver tudo ali, uma confusão de CGIs e tudo e mais alguma coisa. Pá, que eu, para mim, os grandes filmes super-heróis que eu me lembro, pá, são filmes que se focam na narrativa. Pá, o V for Vendetta, por exemplo, é um filme que eu gostei. Pá, o Unbreakable, não é bem nesta onda de super-heróis de Marvel, etc., mas... No fundo, não é? Quase o twist também, porque aquilo é um bocado de super-heróis. Sim, sim. É pá, sim, são sim. filmes que focam na narrativa. É pá, mesmo o The Crow, por exemplo, que é 94, né? É pá, aí, ou 95, não sei. Sim. É pá, é um filme que foca-se nas personagens, em estudar as personagens, fazer ali umas coisas que, é pá, que estes filmes hoje em dia não. É pancadaria, pancadaria, destrói a cidade, mete pedra no prédio abaixo, faz tudo. É pá, o problema aqui da Marvel é esta treta do Cinematic Universe, que é. Começaram a fazer os filmes, está todos, tudo cruzado, não é? Ah, e depois as séries. Pois. Começam a haver séries, duas, três, quatro por ano, com um monte de apresentar um monte de super-heróis que depois vão aparecer aqui. Os gajos já fizeram para aí 30 filmes ou 20 e para aí umas 10 séries e estão ainda a apresentar gente. Ainda nem sequer começaram a desenvolver o que é que seja. Sim, sim. Não é? Epá, eu nunca vi nada dessas séries, mas dá-me ideia que é tudo para apresentar coisas. É, máquinas de fazer dinheiro. Sim, é para aproveitar o universo todo e depois para ir cruzando com os filmes, porque isto depois acaba por ter tudo uma ordem. Os gajos têm um plano até 2040 com filmes, com sequelas de sequelas e não sei o quê, vão introduzindo. Quer dizer, isto não vai ter fim, não é? Isto, não sei se algum dia as pessoas vão deixar de ir ao cinema ver esta merda, mas um gajo agora viu os últimos trailers, não sei se vocês viram, do X-Men, do Capitão América e do Batman. Epá, aquilo é tudo a mesma merda. Mas, aquilo é CGI a carregar ali forte, não há qualquer nexo. Esta trilogia não do Batman do Nolan, para mim, está super bem feita e pá, não tem comparação nenhuma com estes da Marvel. Estou a falar agora deste do Batman, sim, esse Superman e do Batman. Eu não sou grande fã do Nolan, porque o gajo fez exatamente o inverso, que foi tentar racionalizar o irracionalizável. Epá, mas eu achei piada a isso. E no 3, epá, o 3, no 3... O 3 é uma merda. É, o 3 é mau. É pá, eu achei pior que os dois primeiros. Não achei que fosse uma merda. Achei o segundo é muito porreiro, agora mim, o terceiro. Para mim o melhor é o segundo, depois o primeiro e por fim o terceiro. Pá, mas comparado com estes Iron Man e com estas porra Capitões Américas, assim, eu acho 30 vezes melhor os filmes do Nolan. Estes gajos da DC agora também querem fazer uma merda destas, o Cinematic Universe. É igual. Só que a ideia deles, pelo que eu percebi, é fazer no jokes, não é? Não pode haver piadas, não pode haver nada. Tem que ser só coisas sérias e importantes. Quando foge um bocado este bulto pasteleiro que o Miguel está a falar, eu gosto de ver, por exemplo, olha, o Kick-Ass há uns anos achei piada. Sim, porque era uma coisa ali mais com humor, não é? Era uma alfada. E há um outro também, o Deadpool, que acho que estreia em fevereiro ou março, pá, também estou cheio de vontade de ver. É capaz de ser porreiro. Porque, qual é esse? O Deadpool, que é com o gajo com... Ah, ok, pronto. O gajo que normalmente é uma merda, que fez lá o Green Lantern, não o que é, mas... Sim, é péssimo, horrível. Que é terrível, mas este, pelo menos pelo trailer, aquilo tem muita pinta, pronto. E quando os gajos fogem assim um bocado à regra que está pré-definida quase para este tipo de filmes para fazer dinheiro, pá, eu acho piada. Agora, quando é copy-paste atrás de copy-paste... Se a Marvel ouve este podcast, para a próxima série, há de já aparecer o Super Borra Merdas no episódio 2, para os gajos lançarem na fase 36. Tem já uma série. Mas aí era filme que eu via, porque era daqueles que saía assim ao comum. A primeira vez que eu vi aqueles planos da Marvel de fazer filmes, estava lá o Ant-Man. Estava. Eu não conheço o universo da Marvel, não sei que filmes é que ele tem. Eu faltei-me de rir, pensava que aquela merda era a gozar. E depois quando os gajos disseram como é que era o super-herói, que é um gajo quase microscópico que controla a formiga. Já viste? Vi. Eu pensei que, epá, como é que é possível? Com um pau de 10 metros. Epá, não toques, meu. Não toque, não. Tudo que esses filmes assim... Mais vale rever o querido encolhiu os miúdos, pá. Tem mais ação e mais interesse que aquela merda. E mais piada. Eu, quando a coisa é suja, por exemplo, eu lembro-me de um filme que eu gostei, pá, no início dos anos 2000, o Blade 2, que era do Guilherme Del Toro. Sim, epá, porque é uma coisa... Excelente, um e o dois. Pá, não é só CG nem nada. Tem ali muitos efeitos externos aqui, mas os gajos desenvolvem ali, constroem um... Ah, não sei, um espíritozinho independente, né, quase. Que... Mas lá está, o Blade 2 tinha esse toque de autor e eles agora vão buscar gajos bons. Mas é impossível, pá, aquilo está de tal forma formatado que nem o próprio material de origem, pelo que me parece, consegue sobreviver àquela merda, e são sempre histórias da pizza, que aquilo é sempre o mal que é controlar o mundo, porque sim, pá, e depois pronto, é CGI até ao final e batatado. É a técnica do Jorge Lucas, que é vender bonecos. Sim. Sim. E depois os vilões são muito fraquinhos, pá. Eu, por exemplo, maus, pá. Eu vi os três Iron Man, por acaso, dentro do universo da Marvel, acho que é o que eu gosto mais, pá, pronto, desgosto menos, não tenho assim. Sim, o é bom. Mas eu, para mim, o grande problema dos três Iron Man os vilões são terríveis, mesmo o que tem o Mickey Rourke, não sei o quê, é tudo terrível, são muito mal construídos, dão-lhes, pá, 5 minutos de ecrã para desenvolver porque é que os gajos são maus, não sei o quê. E depois o resto Todos focar. Maus, se tu fores ver, são todos horríveis, pá. Não há um vilão que se aproveite mesmo por causa disso, que os gajos não têm mãos para lidar com isso. Não têm. Querem. E depois o tempo que perdem, pá, por exemplo, o Iron Man está bem construído, que os gajos desenvolvem um bocado a personagem do Robert Downey Jr., né? E tem aquela pinta de galã, não sei. Agora, os vilões e não sei o quê, é zero, dão-nos ali três ou quatro. E o Iron Man foi dos primeiros, nós ainda estávamos naquela, pronto, ainda estávamos com alguma pica para a coisa, né? Primeiro foi o X-Men, se não estou em erro, mas o X-Men sem este selo da Marvel. Agora o X-Men também já enjoa, pá, aquilo já é. Já nem sei quantos é que faz, 4 ou 5 minutos. Então teve 3, mais 2, vai para o 6º. Agora, depois tens o Wolverines, não é? Que também faz parte. Tens os Wolverines, sim. O último Wolverine foi aquele do James Mangold, que o gajo vai lá para o Japão, acho eu. Esse até achei alguma piada. Sim, viste esse? Sim, vi. Esse é mais ou menos. Pá, mas pronto, depois começa a ser tanto que um gajo depois já nem consegue pensar qual era e onde é que vinha. Para não falar, por exemplo, o Homem-Aranha. O do Samurai, o primeiro e o segundo, são filmezinhos porreiros. E pá, já fizeram um reboot, acho que agora vão fazer outro também. Já, este reboot já deu buraco e agora vão para o terceiro. E é reboots tipo com 2 ou 3 anos de diferença. Mas os gajos precisam de fazer essa merda para manter os direitos, acho eu. Pois, né? Tem que fazer filmes de merda. Tem que... Como o Fantastic Four. Exato. E pronto, exatamente. Não conheço ninguém que tenha visto o Fantastic Four ou o Homem-Aranha 2. Também PG-13. O melhor filme da Marvel de todos, completamente destacado, é o primeiro. Howard the Duck. Pois é, mega épico. Eu gosto também. Eu adoro esse filme. Eu vejo esse filme há 15 anos. Tem que eu sou joelhinho. Tem gajas seminuas. Tem. Pá, é outra coisa. Esse filme é muito bom. E tem um bom vilão. Pois tem. Não se compara nada com estas merdas, que é um gajo azul sentado numa cadeira voadora que aparece aqui no filme e nunca faz nada. Não é? Um gajo com uma grande caronha que não sei quem é. Sempre dizes, calma, o nosso tempo virá daqui a 350 anos, não sei, não é? Daqui a 40 filmes. Mas o Howard Duck, acho que também vão mexer no gajo outra vez. Já fiz, apareceu aí um Howard Duck todo fodido no pós-créditos do Guardiões da Galáxia. Pois, eu tenho ideia, exatamente, eu tenho ideia de ter visto o gajo aí nesse tempo. É pá, terrível. Muito magro. E acho que era como é que se chamava o dançador do Guardiões da Galáxia? O James Gunn, né? O gajo acho que falou uma vez numa entrevista, eu lembro na altura quando vi o Guardians of the Galaxy, queria pegar no Howard Duck, portanto não sei se isso foi para a frente ou não. Pois, deve ir. Se o gajo ter posto lá no final dos créditos, é porque é capaz de ir para a frente. Mas a minha questão é, será que isto vai se aguentar? Ah pá, o pessoal vai se fartar. O pessoal tem que se fartar, isto vai ter que cair, isto não... Ah pá, só que tu vês pessoas, às vezes vês pessoas, adultos, homens, sabes, a vibrar que é uma merda, e tu nem sabes muito bem como é que vais abordar isto. E os soltares literalmente não é? Pois, não há um filme desses que seja flop, é impressionante. Yeah. Por mais que aquilo custe, é sempre milhões e milhões e milhões. E agora que sai por IMAX e não sei o quê. Não há explicação, pá, e acho que não há salvação, mas pronto, vamos ver. Vai chegar uma altura que o mercado vai saturar de certeza e pronto, já ninguém liga, já ninguém quer saber. Digo eu, pode ser daqui a 10 anos, 5. Sim, os gajos vão precisar eventualmente de se reinventar. Agora, de que forma é que eu não estou a ver, porque isto está cada vez mais moldado para o ano. E depois há uma coisa que é irritante nos filmes da Marvel, é que pronto, há Avengers, há isto e há aquilo, mas depois, quando é um filme do Iron Man, é só o Iron Man, não anda mais ninguém. Está tudo de férias. Né? O gajo anda lá aflito com robôs do espaço e caralho. Está tudo, não está nem o Capitão Sim, América. Sim, mas que também os filmes do Iron Man foram antes de eles começarem a fazer estas misturas todas. Né? Se calhar agora o próximo. Não, acho que o 3. Não, o 3 é depois. O 3 é depois. O 3 é aquele América, do Natal, não sei o quê. Com o mandarim e o caralho. É, não, é verdade. O mandarim é o 2, acho eu. Não, é o 3. É o 3. Então também vi o 3, que ele é. É, o 3 é do. O 2 é aquele gajo com chicote. É o Mickey Rourke. É muito mal, meu. É muito mal. O 2 é péssimo. Ai. E pronto. Cá estamos. Chegamos ao fim. Então não posso ser o Super Killers, né? É? Tem que ser o Super Boss. Pode ser o Super Borra Merda, sou eu. Pode ser o Super Pila. Pode ser o Super Pila. Boa. A escola é o teu super poder. Tens uma pila bada grande. É, eu consigo fazer tudo o que quiser com a pila. Tipo quê? Tipo Bimbi? Tudo. Imagina um pão de ló. Qualquer pila do Super Homem, seja aquele de reter. Eu aponto a pila e consigo fazer tudo. Consigo ver, consigo tudo. Através de paredes. Tipo monóculo, com monóculo. É tudo. Deve ser espetacular, esse super poder. Mas imagina que tens um super poder que fizesse isso tudo. Que fizesse isso tudo, mas depois não podias fazer sexo com a pila. Só podias fazer cenas iguais ao super-homem. Mas depois, quando visses uma senhora, ela mirrava. Imagina ler um livro e estar com a pila a passar as páginas para ler mais depressa. Fazia tudo. Ok. Esse filme eu via. Esse filme. Eu também. Tipo, podias. O filme abria com o gajo a ler um livro com as duas mãos ocupadas e depois virava a faca. A comer, com o gajo a faca na mão e ele a ler. É bom, é bom, é bom. De certeza que é superior a qualquer um que a Marvel tenha para os próximos 5 fases. Dickman.